Ficheiro 58, página 490. E-mail cifrado de diretora editorial Erika Pontberger at millennium.se para diretor ausente Mikhail Blomkvist at millennium.se. Mikhail, quero saber o que se está a passar. Santo Deus, voltei de férias e encontrei o caos total. As notícias a respeito do jogo duplo de Jana Dahlman, ponto. O Martin Vanger, morto. A Harriet Vanger, viva. O que é que se passa em Rede B? Onde estás tu? Há uma história? Por que é que não atendes o telemóvel? Assinado, é. P.S. Compreendi a insinuação que o Krister transmitiu com tanto prazer. Vais ter de engolir aquelas palavras. Estás zangado a sério comigo? PPS. Vou confiar em ti de momento, mas vais ter de ter provas. Tu sabes, aquelas coisas que valem em tribunal sobre o GD. De Mikhail para Erika. Olá, Ricky. Não, pelo amor de Deus, não estou zangado. Desculpa não te ter mantido informada, mas os últimos meses da minha vida têm sido uma baralhada. Conto-te tudo quando nos virmos, mas não por e-mail. Estou em Sandham. Há uma história, mas a história não é a Harriet Vanger. Vou ficar aqui colado ao computador ainda durante algum tempo, até acabar. Confia em mim. Abraços e beijinhos. Assinado M. De Erika para Mikhail. Sandham? Vou ter contigo imediatamente. De Mikhail para Erika. Agora não. Espera umas semanas, pelo menos até eu ter a história organizada. Além disso, estou à espera de companhia. De Erika para Mikhail. Nesse caso, claro que não vou, mas tenho de saber o que se passa. O Henrik Vanger voltou a assumir a posição de CEO e não responde aos meus telefonemas. Se o negócio com o grupo Vanger foi pelo cano, preciso absolutamente de saber. Assinado, Ricky. PS, quem é ela? De Mikhail para Erika. Antes de mais nada, não se põe sequer a questão de o Henrik sair da jogada. Mas ainda está só a meio gás e suponho que o caos, depois da morte do Martin e da ressurreição da Harriet, deve estar a minar-lhe as forças. Segundo, a Millennium vai sobreviver. Estou a trabalhar na história mais importante das nossas vidas e quando a publicarmos, vamos afundar o Venaström de uma vez por todas. Terceiro, a minha vida, neste momento, é um carrossel. Mas no que respeita a mim, a ti e à Millennium, nada mudou. Confia em mim. Beijos, Mikhail. PS, apresento-te logo que haja uma oportunidade. Quando Lisbeth chegou a Sandham, encontrou um Mikhail de barba por fazer e olhos encovados, que lhe deu um abraço e lhe pediu para fazer café e esperar enquanto ele acabava o que estava a escrever. Lisbeth examinou a cabana e decidiu quase imediatamente que gostava. Ficava mesmo junto a um pontão, com a água a 3 passos da porta. Tinha apenas 5 metros por 6, mas o teto era tão alto que havia espaço para uma espécie de quarto num mezanino, onde ela conseguia ficar de pé e direita à justa. Mikhail tinha de inclinar-se. A cama era suficientemente grande para os dois. A cabana tinha uma grande janela virada para a água, mesmo ao lado da porta. Era onde ele tinha a mesa de cozinha, que fazia também as vezes de secretária. Na parede, junto à mesa, havia uma prateleira com um leitor de CD e uma grande coleção de Elvis e de rock, que não eram nem pouco mais ou menos os preferidos dela. Num canto havia uma salamandra feita de pedra-sabão, com uma porta de vidro fosco. O resto do escasso mobiliário consistia num guarda-fato com gavetas, um lava-louça que servia também de lavatório e um chuveiro atrás de uma cortina. Perto do lavatório havia uma pequena janela que dava para um dos lados da cabana. Debaixo da escada de caracol que dava acesso ao mezanino, Mikhail fizera uma minúscula latrina com fossa acética. Toda a cabana estava arranjada como a cabine de um barco, com recantos habilmente dispostos para arrumar coisas. Durante a sua investigação pessoal sobre Mikhail Blomkvist, Lisbeth ficará a saber que fora ele próprio que remodelara a cabana e fizera as mobílias. Conclusão a que chegara depois de ler os comentários de um conhecido que mandara um e-mail a Mikhail depois de visitar Zandhammam e elogiar-lhe a habilidade. Era tudo simples e despretensioso, arraiar o espartano. Percebeu por que razão ele gostava tanto da sua cabana em Zandham. Ao cabo de 2 horas, conseguiu distraí-lo o suficiente para o convencer a desligar o computador, cheio de frustração, barbear-se e levá-la numa visita guiada. Chovia e o vento soprava agreste, e não tardaram a procurar refúgio na cabana. Mikhail disse-lhe o que estava a escrever. Elizabeth deu-lhe um CD com atualizações do computador de Venestram. Então, levou-o para o mezanino, tirou-lhe as roupas e conseguiu distraí-lo ainda mais. Acordou tarde, nessa noite, e descobriu que estava sozinha. Espreitou da beira do mezanino e viu-o lá embaixo, debruçado sobre o computador. Ficou ali durante muito tempo, com a cabeça apoiada numa mão, a observá-lo. Mikhail parecia feliz e também ela se sentia estranhamente contente com a vida. Lisbeth ficou apenas 5 dias antes de regressar a Estocolmo para fazer um trabalho para Armanskis. Demorou 11 dias a cumprir a missão, apresentou o seu relatório e voltou a Zandham. O monte de folhas impressas ao lado do computador de Mikhail tinha crescido. Desta vez ficou 4 semanas. Entraram numa rotina, levantavam-se às 8, tomavam um pequeno almoço e passavam 1 hora juntos. Então, Mikhail trabalhava furiosamente até ao fim da tarde, altura em que davam um passeio e conversavam. Lisbeth passava a maior parte do dia na cama, a ler ou a surfar na net, usando o modem ADSL de Mikhail. Jantavam tarde. E só então ela tomava a iniciativa de levá-lo para o mezanino, onde se certificava de que ele lhe dedicava toda a sua atenção. Era como se estivesse de férias pela primeira vez em toda a sua vida. E-mail cifrado de erica.berger@millennium.se para Mikhail Blomkvist @millennium.se. Olá, M. É oficial. O Jana Dalman demitiu-se e começa a trabalhar na Finance Magazinette Monopol dentro de 3 semanas. Fiz o que pediste e não disse nada e anda toda a gente a fazer macacadas. Assinado. É. PS. Parecem estar a divertir-se. Aqui há dias o Henry e a Lota tiveram uma discussão e começaram a tirar coisas um ao outro. Estão a fazer a cabeça do Dalman tão descaradamente que não consigo compreender como é que ele não percebe que é tudo teatro. De Mikhail para Erika. Deseja-lhe sorte da minha parte e deixa-o sair já. Mas fecha as pratas à chave. Beijos e abraços. Assinado, M. De Erika para Mikhail. Não tenho chefe de redação 2 semanas antes de irmos para impressão. E o meu repórter de investigação está em Zandham e recusa falar comigo. Mick, estou de joelhos. Não podes voltar? Assinado, Erika. De Mikhail para Erika. Aguenta mais um par de semanas e estamos safos. E começa a fazer planos para uma edição de dezembro que vai ser diferente de tudo o que fizemos até agora. A peça vai ocupar 40 páginas. Assinado, M. De Erika para Mikhail. 40 páginas? Enlouqueceste? De Mikhail para Erika. Vai ser uma edição especial. Preciso de mais 3 semanas. Faz o seguinte. 1. Registra uma empresa editorial em nome da Millennium. 2. Arranja um número ISBN. 3. Pede ao Christer que desenhe um logo muito bom para a nova editora. E 4. Descobre uma gráfica capaz de produzir um livro bruxado rapidamente e por pouco dinheiro. E, a propósito, vamos precisar de capital para imprimir o nosso primeiro livro. Beijos, Mikhail. De Erika para Mikhail. Edição especial. Editora. Dinheiro. Sim, amo. Mais alguma coisa que desejo que eu faça? Dançar nua no soluço plano? Assinado. É. PS. Assumo que sabes o que estás a fazer. Mas o que é que faço a respeito do Dalman? De Mikhail para Erika. Não faças nada a respeito do Dalman. Diz-lhe que é livre de sair já e que, de todos os modos, não tens a certeza de poder pagar-lhe o ordenado. A Monopole não vai sobreviver por muito tempo. Compra mais material freelance para este número e, pelo amor de Deus, contrata um novo chefe de redação. Assinado, M. PS. Soluce Plan? Está combinado. De Érica para Mikhail. Soluce Plan. Vai sonhando. Mas sempre fizemos as contratações juntos. Assinado, Ricky. De Mikhail para Érica. E sempre estivemos de acordo sobre quem contratar. Desta vez também estaremos. Escolhas tu quem escolheres. Vamos afundar o Venaström. É essa a história. Só te peço que me deixes acabar isto em paz. Assinado. M. No início de outubro, Lisbeth leu na net a edição eletrónica do Eda Staatskuriren. Isabella Wanger tinha morrido ao cabo de uma curta doença. Era chorada pela filha Harriet Wanger, recentemente regressada da Austrália. E-mail cifrado de erica.berger@millennium.se para Mikhail Blomkvist @millennium.se. Olá, Mikhail. A Harriet Wanger veio hoje falar comigo aqui no escritório. Telefonou 5 minutos antes de aparecer e eu estava totalmente impreparada. Uma mulher bonita, roupas elegantes e um olhar frio. Veio dizer-me que vai ser ela a substituir o Martin Wanger como representante do Henrik no nosso conselho de administração. Foi delicada e amistosa e garantiu-me que o grupo Wanger não tenciona renegar o acordo. Pelo contrário, a família respeitará integralmente as obrigações do Henrik para com a revista. Pediu-me que lhe mostrasse as instalações e perguntou-me o que pensava da situação. Disse-lhe a verdade, que me sentia como se não tivesse terreno sólido debaixo dos pés, que tu me proibiste de ir a Zandham e que não sei em que estás a trabalhar, exceto que a tua ideia é afundar o Venaström. Assumi que não fazia mal dizer-lhe isto. Ao fim e ao cabo, ela faz parte do nosso conselho de administração. Ela arqueou uma sobrancelha e sorriu e perguntou se eu tinha alguma dúvida de que serias bem-sucedido. O que é que eu havia de responder a isto? Disse-lhe que dormiria um pouco melhor se soubesse exatamente o que estás a escrever. Raios, claro que confio em ti, mas estás a dar comigo em doida. Perguntei-lhe se ela sabia em que é que estás a trabalhar. Disse que não, mas acrescentou que tinha ficado com a impressão de que tu eras uma pessoa muito capaz e com uma maneira de pensar inovadora. As palavras são dela. Eu disse que sabia que se tinha passado qualquer coisa de dramático em Edastat e que estava ligeiramente curiosa a respeito da história dela. Em resumo, senti-me uma idiota. Ela perguntou-me se era mesmo verdade que tu não me tinhas dito nada. Disse também que já tinha percebido que nós os dois tínhamos um relacionamento especial e que sem dúvida me contarias tudo quando tivesses tempo. Então perguntou se podia confiar em mim. Que havia eu de dizer? Ela faz parte do conselho de administração da Millennium e tu deixaste-me completamente às escuras. Então ela disse uma coisa estranha. Pediu-me que não a julgasse, a ela ou a ti, demasiado severamente. Disse que tinha para contigo uma espécie de dívida de gratidão e gostaria muito que nós as duas pudéssemos ser amigas. Então, prometeu contar-me a história um dia, se tu não pudesses fazê-lo. Foi-se embora à meia hora e eu ainda estou meio aparvoada. Acho que gosto dela, mas quem é esta pessoa? Assinado, Érica. PS. Tenho saudades tuas. Tenho a sensação de que aconteceu qualquer coisa muito feia em Edastat. O Christer diz que tens uma marca muito esquisita no pescoço. De Mikhail para Erika. Olá, Ricky. A história da Harriet é tão horrível. que não podes sequer imaginar. Seria ótimo se pudesse ser ela mesma a contar-te. Eu quase não consigo pensar nisso. A propósito, podes confiar nela. Estava a dizer a verdade quando afirmou que tinha uma dívida de gratidão para comigo. E acredita, nunca fará nada que possa prejudicar a Milênio. Se é amiga dela, se quiseres. Ela merece respeito e é um raio de uma mulher de negócios. Assinado, M.